cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Rádio Boa Nova. Tínhamos dito que esta semana era uma semana com um destaque por dia, até para darmos vazão à boa produção nacional que aí vai. E vamos fechar, acreditem, mesmo com chave de ouro. Se iniciámos com os Tianos de Ouro na passada segunda-feira, hoje encerramos com a Real Companhia, um novo disco, Serranias, e claro que, quando digo fechamos com chave de ouro, não só pela música, mas também porque estamos entre os nossos, e quando digo isto, porque ainda que estejamos a falar para Sintra e à assistência do telefone, temos connosco alguém nosso quase conterrâneo de todos os costados, um homem da Serra do Açor, e que, como tal, vem homenagear essa mesma Serra do Açor e a Fraga da Pena, e tudo um pouco aqui da nossa Beira Serra, aqui num magnífico disco, onde tem participações especiais. Mas não quero ser eu a desvendar tudo logo à partida, antes, porém, de dar as boas-vindas aqui a Fernando Pereira. É a primeira vez, é uma estreia aqui no Cá se Fazem, Cá se Tocam. Portanto, em 8 anos ainda não tínhamos feito uma entrevista aos Real Companhia e hoje estamos a redimir-nos disto, que já era seguramente um pecado. Pois bem, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. É um gosto falar com alguém da nossa zona e que leva para a capital, onde muitos dizem que se as coisas não acontecerem na capital, parece que não acontecessem no país, leva para lá aquilo que de tão bom tem aqui a nossa beira-serra. Desde logo a música, e por via da música, vem a fazê-los despertar o interesse para toda esta Serra do Açor, e porque não também a Serra da Estrela. Exato. É a grande vantagem deste Serranias. Pronto, eu particularmente é o meu 10º trabalho, portanto tive 3 com os Romances, que eu também fui fundador. Exatamente. E depois com a Real Companhia, portanto é o 7º trabalho, desde 94. Portanto, eu já tinha gravado, tinha feito a Serra do Açor, que já tinha feito em 97, por aí. Agora repus isso neste disco e pronto, e acrescentei, fiz uma música sobre a Fraga da Pena, outra sobre a Beira Serra, que é a região realmente onde nós somos oriundos, não é? Portanto, eu sou o único sobeirão, portanto, da Beira Serra, o resto, portanto, são amigos que comigo há muitos anos tocam e que são realmente excelentes. O José Salgueiro, que era do Estrovante, que é o baterista. Uhum. O Paulo Oreiro, que é oriundo da Feira da Foz, que é o homem do piano. Também o marido Ana Lins, que participa neste disco com a voz dela. Tem o Eduardo Miranda, que está há 26 anos em Portugal, é um brasileiro de São Paulo, toca bandolim excelentemente. O Carlos Lopes, que é o Benjamin do grupo, que é um acordeonista. E o João Ramos, que está ligado há 32 anos, que é o violinista, e também lá faz parte também da parte de grafismo do disco. E a minha irmã, a Filomena Amena, a que canta também 2 temas do solo. Nasci em terras de xisto, à beira do rio Ceira, em lugar de balsas em porto, numa serra onde o Açor pousou, em leito de feno dormi. Cresci na terra do sorgaço, correndo em lameiros verdejantes. Ouvi o sopro dos ventos, junto ao correr das levadas, vi noite sem luar. Ouvi histórias de bruxaria, lendas de lobisomens, talmo creves e mouras encantadas, vi sementeiras e colheitas, as malhas e debulhas. Saltei fogueiras de rosmaninho, acendi um madeiro de Natal, cantei janeiras pelo povoado, cheirei alecrim e loureiro, bebi chá de sabugueiro. Nadei nas águas do Alva, na ponte que tem 3 entradas, em avô terra de poetas, cantei baladas ao luar, até o galo cantar. Que importa ser acordado dos sonhos desta noite, pela cruja que é surga, ou pelo sino da capela, tudo isto existe, tudo isto é belo. Nada mudou, tudo está como era antes. E depois ainda vem, então, como disse há pouco, ter colaborações especiais. Participações essas de pessoas, para quem até frequenta, e é fácil as pessoas hoje via Facebook poder frequentar a Taverna dos Trovadores, de que já iremos também dar conhecimento, são pessoas assíduas e, como tal, vêm a tê-los aqui no seu disco. Estamos há pouco da Ana Lins, mas temos que acrescentar aqui o Joaquim de Almeida, o José Fanha, o Rui Mendes e o Rui Veloso, nomeadamente o Rui Veloso, sim, na música que abre este álbum. Exato, é uma morna. Ora bem, como é que é congregar todos entre esses e que, como ponto aglutinador, precisamente, a Taverna dos Trovadores? Haveria muitos mais amigos para participar neste disco, como é óbvio, não é? Mas nós queremos fazer um disco também, um disco muito cultural, portanto, em que não será só as músicas e as letras que vão ilustrando essas músicas, mas também, portanto, divulgar os grandes poetas portugueses. E, portanto, vem um poema do Fernando Pessoa, Infante, dito magistralmente pelo Joaquim de Almeida, vê dois poemas de Camões, ditos por Rui Mendes, e um poema que foi feito por José Fanha, que também é um letrista deste disco, de algumas destas músicas, que faz uma alusão à Serra da Lua, que é aqui, portanto, a Serra de Sintra, né? Ora, obviamente que o disco chama-se Serranias, devido às duas serras da minha formação, não é? da minha infância e depois da minha adolescência. Portanto, eu vivo aqui em Sintra desde que vim da Serra do Açor, tenho aqui um estabelecimento fantástico e pronto, e consigo conciliar esta vida de empresário com a vida artística e dos concertos, né? Portanto, temos vários concertos também fora do país e vamos estar aí ter o grande prazer de tocar para a gente da minha terra no dia 18 de janeiro em Arcanil, no Auditório da Cerâmica. Quis que esta morna quebrasse toda a distância do mar, misturando um fado antigo e um tom crioulo a cantar. E a ouro e prata vos digo que soube bem misturar, sentindo o castelo teu sal e a alfama gingaram crioulas. São Vicente em Arraial dançava pela Madragoa. São Vicente em Arraial dançava pela Madragoa. Quis que esta morna acordasse o meu cacau da ribeira e a varina pregoasse ao ritmo de uma coladeira, e o tejo ao fundo bailasse ao teu jeito, boa maneira. Chorai, guitarra, chorai, que a alfama da velha Lisboa sem vergonha junta vai com a morna nascida em Lisboa. Sem vergonha junta vai com a morna nascida em Lisboa. Esta morna passasse aquelas noites das boas e no bairro alto cantasse o Tejo e suas canoas, e em voz crioula bordasse o fado de Nhá Lisboa. Tocai, ó guitarras, tocai, e o fado crioula ecoa, e as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. E as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. Guitarras tocai, que o fado crioulo ecoa, e cantantes cantam, ai, saudade minha Lisboa. E as gargantas cantam, ai, saudade minha Lisboa. Tocai, ó guitarras, tocai, que o fado crioulo ecoa. E as gargantas cantam, ai, saudade minha Lisboa. E as gargantas cantam, ai, saudade minha Lisboa. Mas ainda antes, estamos aqui à parte de espetáculos, e há pouco disse que tenho que conciliar a vida de empresário, portanto, dessa taverna dos trovadores, onde que sou primeiro a casa, ainda não conheci, porque no dia em que estava, na possibilidade de lá estar, estava encerrado, mas enfim, não faltaram oportunidades, quando voltar aí a saber de cinta para lhe bater aí ao ferrolho, seguramente. Essa sua ligação, entre aspas, empresarial, mas culinária também, e musical, é uma condição sine qua non para que exista um disco como este, o Serranias? Não, não. Eu antes de ser empresário, assim, eu comecei com a minha profissão de designer, portanto, durante 20 anos trabalhei como designer. Depois, portanto, em 1990, eu optei por trabalhar por conta própria e montei uma empresa de publicidade, que ainda hoje mantenho, mas já não exerço quase nada do design. Eu também tenho uma outra empresa, que é uma loja, portanto, que é o Celeiro Popular, uma loja de vinhos, portanto, e doces, e essas coisas todas boazinhas, né? E depois tinha a Taverna dos Trovadores. Mas antes disso tudo existir, eu sempre fui músico. Eu comecei muito novo num grupo que era o Grupo de Ação Cultural GAC, Vozes na Luta, que tinha 18 anos. Depois, mais tarde, toquei, acompanhei o Paco Bandeira durante 8 anos com a banda do Pedro Osório, que eu era guitarrista e cantor e tal. E depois, em 97, 96, formei os Romances. Portanto, os Romances, depois, a Real Companhia aparece depois da dissolução dos Romances, não é? Mas, portanto, a música vem sempre parte da minha vida, praticamente desde o berço. Agora consigo conciliar a parte da gastronomia, da nossa boa cozinha, com um espaço cultural, onde nós também fazemos sempre música ao vivo, quase todos os dias temos aqui música, não é? Ainda que seja no, já em 2014, passa a entrevista, temos de dizer às pessoas e ser sinceros. Estamos a gravar precisamente na consoada de Natal, dia Exato. Antes, que é quando houve a oportunidade para fazer. Esta conversa gastronómica, como deverão perceber as pessoas em casa, estamos aqui, assim, a despertar o paladar, não é? E é sempre interessante, sendo que quem nos está a ouvir está naquela fase, já vieram da festa, portanto já está tudo farto deste Natal. Sou exatamente como o vento, um homem que nascesse do húmus do poema ou de um ninho de pedras e subisse até ao alto sobre um chão de sombras e sussurros. Sou um homem que para passo a passo em cada verde irmão e toca o tronco de ciprestes e abetos castanheiros para ouvir nas suas verdes veias o som da sílaba que voa na breve respiração do mundo. Serei um dia como eles, vegetal ou mineral, mas hoje sou um homem que caminha com braços de vento, um homem a subir a serra com um saco onde recolho o rumor das folhas e o bater das asas das mais pequenas aves e as gotas inquietas de uma luz envergonhada. Sou um homem que, juntando tudo e nada, no ofício do olhar, vai traçando uma palavra e outra, uma música redonda e circular, um delírio de águas a descer para cima até ao alto, muito para lá das brumas que vêm engolir telhados e janelas e apagar castelos, palácios e vaidades. Sou um homem que depois de todo o chão ainda sobe e sobe através do ar puro e prateado. Um homem ou um vento feito de sonhos, de ossos, nervos e de incertos passos. Um homem que vai para lá da serra e sobe até tocar a lua branca, a grande mãe, a forja de todos os mistérios que habitam o nosso sangue. Na janela, um tom cinzento ao fundo deixa a solidão balouçar na mão ao sabor do mundo. Tenho a porta aberta e o poente a cair. Aprendo a esperar para te ver de olhar a sorrir. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer. Aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem as sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer. Aprendo a esperar. Deixei um segredo aquecer na lareira para te murmurar num aconchegar de alma viajeira. De qualquer maneira ouço a tarde a passar. Guardo o meu querer, tanto por dizer, aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a dor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer. Aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer. Aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer. Aprendo a esperar. Dando alusão aqui à gastronomia, e a congregação de amigos à volta da mesa é sempre uma coisa muito interessante, quer à volta da mesa, quer à volta de uma guitarra. Exato. E é o que transparece, de facto, do Facebook que tem do Tabernas dos Trovadores, essa empatia com as pessoas. Dizer assim, de repente, ao Rui Veloso, ao José Fanha, eu gostava muito que participasse no meu disco... Só é possível o facto de uma relação de amizade deste tipo. Sim, mas eu, por exemplo, com o Rui Veloso, até tenho fotografias de há 20 e tal anos, 25 anos, quando os amigos me perguntam quando é que a minha relação com o Rui Veloso e com o Joaquim de Almeida é uma relação já há dezenas de anos. Portanto, uhum. Eu não preciso de pedir nada ao Rui Veloso. Portanto, eu até tenho três guitarras que ele me ofereceu, com uma delas eu toco nos concertos. É uma pessoa com um relacionamento comigo fantástico, chama-me Mano, não é? É como o Joaquim de Almeida também, e todas as pessoas que passam por aqui ficam um pouco fãs deste espírito lusitano que nós já perdemos há muito tempo, que é realmente o cultivar tanto a nossa gastronomia, os nossos vinhos, e ao mesmo tempo temos a nossa música portuguesa, que somos defensores dessa música. Eu posso lhe dizer, ontem jantei com o Joaquim de Almeida, que foi nomeado tanto conselheiro de Portugal no estrangeiro, que é um dos grandes, famosos imigrantes da nossa diáspora, né? E que é uma pessoa que é muito acessível, uma pessoa muito simpática, apesar de a gente às vezes dizer que só faz filmes de duro e de mau. É uma pessoa fantástica, com um grande coração. Portanto, todos estes meus amigos que participam neste disco e outros que aqui cantam, portanto, se calhar para eles é um prazer participarem num trabalho nosso, não é? E eu continuo a dizer que as minhas raízes, e aliás a minha família sabe que quando um dia eu desaparecer fisicamente, eu quero, portanto, permanecer, ir para a Serra do Açor, não é? Quando está a minha família toda, os meus pais inclusive, portanto, és uma pessoa que estou enraizado, portanto, a Serra, aliás, faz transparecer a minha música o amor que eu tenho até onde nasci, né? E outros nomes que deviam estar aqui, eu recordo o Rogério Charras, há dias falei com ele também aqui, pois, a propósito de um concerto que ele teve em Coimbra, portanto, há um conjunto de pessoas, felizmente, que fazem crer que a música em português vá crescendo e que a própria música dita tradicional vá ela própria se reinventando. Exato. Não ser só o folclore, digamos assim. É nesse espírito que um disco como a Serrania sai? É, portanto, é assim. Para já, a nossa música portuguesa está muito maltratada, não é? Portanto, é só reparar agora nos programas de televisão que está, posso dar o exemplo daquele Fator X, e você vê que, quer dizer, 100% quase das músicas que lá cantam são músicas em inglês, não é? E eu digo-lhe muito sinceramente, eu estou muito triste com esta geração, porque se nós falamos português e temos uma cultura a defender, porque é que andam a cantar em inglês, não é? Eu não quero ser também como os espanhóis, nem 8, nem 80, que os espanhóis fazem versões em espanhol, em castelhano de tudo, não é? Eu costumo dizer que os espanhóis têm um touro e fazem dele uma marca, portanto, e nós ainda nos falta o nosso touro. Portanto. Agora eu digo-lhe uma coisa, eu adoro. Adoro, gosto de toda a música do mundo, mas a minha música tem que ser em português, obviamente. Eu não tenho qualquer admiração por gente portuguesa que anda a cantar em inglês, muito sinceramente. Por muito bom que eles sejam e por muito bem que cantem. Agora, portanto, há outra música que às vezes, portanto, estava há pouco a falar do Facebook e que me querem comparar com gente que eu às vezes costumo dizer, não me comparem. Comparem-me com toda a gente agora, com esteiro, que não me comparem, né? Portanto, eu sou uma pessoa que tenho uma... Eu tive... O meu mestre chamou-se José Afonso. Ainda hoje continuei a interpretar e a dizer que é um dos grandes e que daqui a 50 anos ainda vamos continuar a cantar José Afonso. E essa gente passa e, portanto, 2, 3 anos ninguém se lembra deles. Ao correr da queda de água, fui lavar o sentimento, deixei acalmar a mágoa enquanto escutava o vento. A saltar entre os pneus, as águas vão ensinando as lembranças e os segredos que a serra vai murmurando. E as penas quem as apaga, para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga, são como a fraga da pena. E as penas quem as apaga, para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga, são como a fraga da pena. Enquanto a tarde se deita nas sombras da penedia, a água aos poucos ajeita o raiar do novo dia. Trigueira de água nos dedos desce da serra apressada, vem cantar pelos penedos para me saudar à chegada. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga da pena. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga da pena. Thank you. apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena. Ora bem. Começámos uma semana com os Ciganos de Ouro com esse mesmo lamento, e a propósito, na altura diziam que tinham apoiado, até ensinado alguns miúdos para irem precisamente a esse programa, e com pena deles não passaram da... Mas não são os miúdos que têm culpa, é quem escolhe as músicas para eles cantarem, não é? É um bocado isso. E há bocado estava a falar precisamente com os amigos meus, e este concurso realmente tem a sua importância, mas é estar a mostrar jovens com 16, 17 anos que nunca fizeram nada na vida na música, com gente que tem 40 e tal anos e que tem 20 e tal anos de música, que são profissionais, eu acho que completamente errado. Portanto, não tem ali tão a jogar, portanto, o jogo já está um pouco viciado, percebe? Sim, mas eu não queria falar em nomes, eu percebi, não quis aludir, mas há pelo menos um que tem trabalhado muito com o Rui Veloso. Exato. Não faz sentido isso, percebe? Portanto, é um concurso que devia ter umas regras diferentes do que tem, mas pronto. Mas aqui na minha casa, portanto, 95% das canções que aqui se cantam são em português. Eu gosto muito de cantar coisas sul-americanas, em castelhano, e de vez em quando gosto de cantar autores cubanos e argentinos, principalmente, alguma música brasileira, mas nos meus concertos só canto música portuguesa, principalmente a minha música, mas claro, obviamente que divulgamos a grande música tradicional que nós temos, do Minho aos Açores, que é uma música riquíssima e diversificada. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Sim, ontem também falámos aqui com o Zé Perdigão. Aí está outro também que vai tocando mais fora de cá dentro. Sim. Isso também não é um outro lamento que possa haver. Por exemplo, o facto de, e também eu gosto de frisar muito hoje a Taverna dos Trovadores, porque é um daqueles sítios emblemáticos, como é, por exemplo, a Zé dos Bois, como será também a Galeria em Beja, que pertence aos Virgem Suta, portanto, que são locais onde a música portuguesa vai proliferando e portanto, vai passando. Exato. Locais fora da capital. Sim. Não é uma pena, de facto, que não haja espaço para a música. Já nem falo na televisão, já lá iremos também falar sobre essa gente. Mas que não haja espaços para que as pessoas possam ouvir a música. Em que o fado tinha que estar circunstanciado pouco mais do que o bairro alto. Enfim, que não haja espaço para que as pessoas ouçam aquilo que é nosso. Certo. Mas repara, há realmente muitas casas de fado, em Lisboa e não só, porque desde que foi considerado património mundial... Exatamente, alguém disse... Lá fora alguém disse que era bom, não é? Portanto, é um mal deste país. Eu muito sinceramente, e os meus amigos fadistas sabem, esta é a minha opinião, eu ouço 4, 5 fados e estou farto, porque aquilo é tudo igual. Lá de reparar que os fados, tanto há para aí uns 12 fados que foram compostos, depois mudam as letras e os fados são sempre os mesmos. E aquilo não tem grande riqueza, o fado não tem riqueza, percebe? Agora, enquanto a partir da nossa música do Alentejo, da Beira, do Minho, a canção de Coimbra, a canção dos Açores, são coisas completamente diversificadas e não há apoio à música tradicional. Essa sim é que é a verdadeira música portuguesa, que é a música das nossas regiões. O fado é, dizem que é a alma portuguesa, para mim não me representa. É porque eu apesar de também cantar fado e gostar de alguns fados clássicos, pronto, mas não, a mim não me representa como português. Portanto, percebe? Não está a dizer mal dos fadistas. Sim, dos fados. Percebemos. Agora, repara uma coisa, um turista vai a uma casa de fados, paga 100 euros por cabeça e ouve ali, aquilo é tipo pôr moeda e as pessoas cantam um fado. Não tem qualquer interesse. Para mim é um grande negócio e um grande comércio. Agora, casas como a minha, infelizmente, portanto, eu tenho isto, vai fazer 24 anos, eu penso, não as encontro, o que é muito triste. Portanto, deve haver mais duas ou três casas onde se faz música portuguesa, mas muito, muito raramente se fala delas. Agora, a minha Taverna dos Trabalhadores vai continuar, mesmo depois de eu desaparecer, penso que que os meus mais próximos vão seguir estas minhas pisadas. Né? Muito bem, já deixa descendência. Exato. E a descendência da música? Sente que já está a criá-la também? Sim, olha, há pouco estava a falar do Rogério Charras, por exemplo, o Rogério Charras começou aqui na minha casa há uns 15 anos, ele, portanto, é uma pessoa que tem pai de 33. O Sebastião Antunes, que para mim, que é da quadrilha, que é um dos grandes criadores na música portuguesa, de cantor-autor, ele tem coisas fantásticas. Sim, o último álbum do Fique Destaque, e falámos com ele, precisamente. Pois é, há de reparar que ele é autor de algumas das letras das minhas músicas. Sim. Autor de todas as músicas, ele faz as letras. Portanto, e aqui tem a Ana Lainz, também já era conhecida, mas canta aqui na taverna, os Boémia, portanto, tem imensas pessoas que aqui vêm cantar, portanto, mas cantam, como eu disse há pouco, só música portuguesa. Portanto, o Charras, os Boémia, a quadrilha com o Sebastião Antunes. Sim, os Zé Barros e Navegante, eventualmente. Pois, bom, isso é outra coisa que não fez parte da Fundação dos Romances, mas desde 92 que nós estamos, portanto, não temos relações. Uhum. Mas, de qualquer maneira, são essas pessoas são fantásticas na música portuguesa e têm um grande lugar de destaque. Oh, Adelaidinha, sua mãe está a chamar. Oh, Adelaidinha, sua mãe está a chamar. Eu bem sei o que ela quer, não me deixa namorar. Eu bem sei o que ela quer, não me deixa namorar. Não me deixa namorar, ela também namorou. Não me deixa namorar, ela também namorou. Oh, Adelaide, oh, Adelaidinha, minha mãe eu já lá vou. Oh, Adelaide, oh, Adelaidinha, minha mãe eu já lá vou. Não te encostes à barreira, que a barreira deita pó. Não te encostes à barreira, que a barreira deita pó. Encosta-te ao meu vestido, solteirinha vive só. Encosta-te ao meu vestido, solteirinha vive só. Já falámos aqui da componente de espetáculos também, dos sítios onde há para cantar, e agora falar aqui da questão dos DVDs e dos CDs. Pronto. A venda, deixamos de poder aferir o sucesso pela venda. Dizia aqui com piada o Miguel Majer, do Grupo Seda, quando ia com o cão ao veterinário, o veterinário dizia que o cão tinha uma pulga e ele imaginava 12, e que os discos eram igual, porque cada um que vendia imaginava 12 cópias. Enquanto produtor também, e acabam por lançar os vossos próprios discos, como é que vê este fenómeno? Olha, assim, isto que, portanto, o futuro do CD, portanto, também tem o seu tempo contado, não é? Que isto, qualquer dia as pessoas começam a ir à net e compram no iTunes, ou portanto, eu, para mim, muito sinceramente, acho que hoje em dia, eu posso dizer que o custo de um CD, uma bolacha custa para aí 30 cêntimos, em média. Pois é, mais o trabalho tipográfico é um CD não ultrapassa o euro, portanto, se tiver que pagar desta altura, não sei o quê, é mais ou menos um euro. Mas eles aparecem à venda a 10. Precisamente. Eu, por exemplo, aqui cheguei à conclusão que o brinde mais barato que eu posso dar aos meus clientes é um CD. Portanto, esse CD leva música, leva cultura, e a pessoa lembra-se, portanto, acho que é o melhor veículo publicitário, lembra-se, olha, isto foi o tipo da Taverna dos Trovadores que nos deu isto. E quando nós podemos dar uma caneta ou um isqueiro, não tem qualquer importância, e acho que o CD é realmente um veículo cultural importantíssimo. Agora, o CD, portanto, portanto, na parte que me toca, eu vendo bastante discos, não é? Sou eu que faço tudo, tanto a parte de produção, a produção executiva, e sou eu que invisto, tanto a obra não é a minha, mas é, portanto, é do grupo, mas pronto, sou eu que de facto chego à frente, como se costuma dizer. Mas, tanto o CD é uma coisa que, como o vinil desapareceu há uns anos, e que agora está outra vez a voltar à moda outra vez do vinil, o CD há de desaparecer um dia destes, tanto ao fim com o mini disco, ou as pessoas têm uma pena e vão buscar as músicas que lhes interessam, como fazem atualmente. Portanto, mas o CD é uma coisa fisicamente que vai desaparecer. Pelos caminhos da canseira, por veredas de luar, sinto aromas de uma beira que me acalma ao lembrar. E por mais que eu não queira, sinto a saudade a chegar. Chega de qualquer maneira, onde quer que eu possa estar. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. Sempre que me dou achado nas marés da pouca sorte, há sempre um lugar guardado que me serve como norte. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. De muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Por mais que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. A vida é uma roda de muito saber, sem ter nada para aprender. Mas que ela rode sem nunca parar, sinto a beira em qualquer lugar. Há pouco falava dos espetáculos e falava diferente que vem estar agora dia 18 em Aganiol. Mas agora vou-lhe fazer um desafio um bocadinho diferente. Imagino que estava aqui ao livro hospital, estou um bocadinho mais ao lado. Sim. Está aqui no Parque de Mandanelho. E que quem o convida diz assim: pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que iria convidar? Para ir aí. Sim, sim. Portanto, além da Ana Lins, que faz parte também das vezes do meu trabalho, uhum, se calhar convidaria o Rui Veloso. Muito bom. Rui Veloso e Ana Lins. Sim. Já ambos conhecem aqui os palcos. Enquanto os dias correm, o silêncio faz tranças com o destino de sorriso e ternura. São lembranças que morrem, um olhar que descansa, peregrino, com sabor de da viagem, trago a festa e a paixão, um abraço de coragem para acalmar a solidão. Como um voo de andorinha, levado pelos ventos dos sentidos, vou correndo caminho. sombra e a imagem e uma história para contar. Boa Nova, um mundo de emoções. Vou buscar a certeza de outro dia. Amanhã é diferente. Entre a sorte e a desgraça, que haja vinho na mesa da alegria. Se é por bem, venha a gente. Um desafio diferente. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal para dar um espetáculo, olha porque não, chegando aqui ao Oliveira Hospital, dizia: eu quero ter a colaboração do Fernando Pereira dos Real Companhia. Em que concerto gostaria o Fernando Pereira de colaborar? Ui, há tanta gente. Não, mas olha, por exemplo, o Chico Buarque, por exemplo, Caetano Veloso, falando daqueles da língua portuguesa, não é? Sim, sim. Portanto, a Mayra Andrade, sei lá, ou a Lura Cabo Verde, o Pablo Milanês de Cuba, portanto, havia muita gente por esse mundo que eu gostaria um dia de partilhar palcos. Filha, pode, sou um consumar da tua dor, se pensares em ti sem nós, se por sombras me dá. A ver a banda passar cantando coisas de amor, mas para meu desencanto o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor. E no seu íntimo da banda, nunca me faça mal, linda mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Tanta história pra cantar. Também contava história. Agora o desafio é diferente, mas aqui este está prejudicado porque já fez várias versões e nomeadamente há pouco falava também do Zé Afonso. Mas eu queria, imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, uma banda. Sim. E que querem que o Fernando Pereira faça uma versão de um tema para integrar esse tal disco. Uhum. Estamos a falar de que autor ou banda e que versão faria. José Afonso faria o Vejam Bem. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder. Anda alguém pela noite de brilho à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Agora, ainda a propósito dos concertos, eu julgo que não errarei quando disser que os Real Companhia têm mais concertos fora de portas, e quando fora, fora do país, do que provavelmente no país. Exatamente. Bem, a produção pode ser feita assim. Não é uma pena. Não é, quer dizer, quando digo a pena, não é o facto de lá ir fora. É fazer tão pouco chegar em Portugal. É uma pena, para já, porque portanto, a situação do país, de facto, não é melhor. E o que é afetado logo são as artes, não é? Portanto, a música, a pintura, portanto, essa gente fica logo um pouco à margem. E depois também há outra coisa, não, portanto, a música que nós fazemos não é uma música de massas. Portanto, as massas estão habituadas àquilo que lhes dão a ouvir, não será o caso da vossa rádio, mas é música que, de facto, que não faz parte da minha praia, como se costuma dizer, não é? Portanto, desta música. E é um pouco isso, mas agora é assim, eu praticamente canto e toco todos os dias. Portanto, na minha casa, portanto, e há grandes concertos sempre aqui, tanto à quinta, sexta e sábado, como durante a semana, e há pouco estava a dizer que à volta de uma mesa há sempre uma guitarra, e após o almocinho a gente fica aqui até às vezes até ligar com o jantar, sempre com músicas e poesia, e faço aqui as tertúlias poéticas também às quintas-feiras. Estive cá o Rui Veloso na primeira quinta-feira do mês de dezembro, vou ter agora o Vitorino dia 9, portanto, também na primeira quinta-feira de janeiro, e tive o Vitorino da Almeida, o Joaquim da Almeida e também o Fernando Toro. Portanto, são todas as primeiras quintas-feiras, faço aqui acontecimentos, convido sempre um artista da nossa praça para vir aqui, portanto, aquelas pessoas que eu reconheço como grandes autores, né? Portanto, vem falar da sua vida e falar da sua obra, e depois, quando querem, obviamente, como é o caso do Rui Veloso, fez aqui um concerto fantástico. Mas, portanto, eu os elementos do meu grupo, quase todos os dias tocamos. Amor é um fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Nossa Senhora do Cabo, ao cabo de tantos anos, tantas dores e desenganos, já não sei para onde vou. Atravessei oceanos, torrentes e tempestades, e tantas são as saudades que o meu peito se afundou. Nossa Senhora do Cabo, ao abrir esta janela, volta a ver a tua estrela que me vem alumiar. A sua luz é tão bela que de pronto o meu caminho se adivinha mais mansinho e mais doce o meu cantar. Pela tua linda graça, viajeiro vagabundo, enfrentei muita desgraça, fui para lá do fim do mundo. Tua graça é o sustento meu peito vagabundo, que enrolado pelo vento vai e vem do fim do mundo. Nossa Senhora do Cabo ao Cabo do Ocidente. Tu que velas docemente por quem se fizer ao mar, abre os braços e consente que o bichinho da aventura de novo traga a loucura que sempre me fez voar. Nossa Senhora do Cabo, ao cabo de tanta estrada, tanta rota atribulada, só desejo regressar à pedra que foi talhada nos teus braços de rainha, à terra que chamo minha, à luz desse teu olhar. Pela tua linda graça, viajeiro vagabundo, enfrentei muita desgraça, fui para lá do fim do mundo. Tua graça é o sustento do meu peito vagabundo, que enrolado pelo vento vai e vem do fim do mundo. Sabe o que eu digo? Veio para aqui ao telefone fazer-nos inveja. Isso não se faz. Não se faz. Mas quando quiserem, está a ver. Eu toquei o ano passado. Aliás, este ano atuei duas vezes em Góis. Uhum. Num tributo a Zeca Afonso. Em junho e em julho, no encerramento lá da acho que era o Festival Ouroso. Portanto, que era sobre arte e não sei o quê. Portanto, foi lá o espetáculo fantástico, o Fogo de Artifício, etc. Toquei em Vila Nova de Poiares também. Portanto, cantei em Pomares, estive em Fajão. Portanto, também não posso queixar muito que a gente da minha terra não gosta de mim. Não, isso, aliás, não se pode queixar de todo. Portanto. Não. E agora vou, portanto, a ver dia 18 de janeiro, apresentar o disco à gente da minha terra. Em loco, onde me inspiro, porque hoje a maior parte das músicas que faço é na minha casa, na Portela da Sabreira, perto de Coja, que tenho lá a casa, e é aí que me inspiro quando vou para aí. Portanto, o que é raro, mas pronto, quando vou, fico por casa e dou as voltas e pela terra. E trago grande inspiração para fazer essas melodias. Muito bem, ainda muito bem recuperada a cerâmica do Arguilho. É verdade, é uma grande obra, sim, senhor. Eu toquei o sol, beijei o lugar, tropecei no céu e caí no chão. Percorri o mundo e fui encontrar à beira do mar o meu coração. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. Tudo o que era meu vinha no pornal, dei-lhe o pão e mel, dei-lhe a minha mão, um lencinho azul feito em Portugal e os versos de sal da minha canção. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. Braços me abriu, no chico coração. Beijinhos me deu, beijinhos lhe dei. Quantos já nem sei, mais do que um milhão. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor, ó meu doce amor, ó minha paixão. disse que não. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor. Ó meu doce amor, ó minha paixão. Do que eu sou, dei-lhe o meu melhor. Ó meu doce amor, ó minha paixão. Ora bem, agradecer-lhe e desejar-lhe, claro, muitas felicidades para este Serranias. Muito obrigado. E volta e meia, lá iremos batendo então à porta. Sim, para claro. Falarmos mais vezes, portanto, quando está o contacto feito. Sim, sempre ao dispor. Um abraço, obrigado por tudo. Para vocês. Obrigado, nós. Um abraço aos ouvintes. Obrigado. Obrigado. Dá-se um passo em frente, dá-se um passo em frente.